Quem gostou, faz barulho! Ai, coração! De primeira, quando eu me derreti, você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada a ver. Se você tá bem, tem sei. Se você tá mal, não tem ninguém. Aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca. Me abraça e te...

recusa a acreditar, não consegue entender. Me diz como é que eu vou fazer se eu me relacionei com duas pessoas sem saber. A que dormia do meu lado era uma, quando eu não tava entrava em cena essa outra. Uma que achava traição inaceitável, outra pensava não danado, ele perdoa. Uma que eu sei que não me enganaria nunca, tão linda, carinhosa, melhor pessoa. Outra com coração carregado de culpa, com quem toda desconfiança era pouca. E não deu tempo nem de sentir falta, foi só terminar e conheci a pessoa que eu tava. E não deu tempo de ficar remoendo, logo percebi que esse fim era um livramento. Entrava em cena essa outra. Uma que achava traição inaceitável, outra pensava não dar nada, ele perdoa. Uma que eu sei que não me enganaria nunca, tão linda, carinhosa, melhor pessoa. Outra com coração carregado de culpa, com quem toda desconfiança era pouca. Sempre tem um desse. Era um livramento. É quase sempre um livramento. Quase sempre. Senhoras e senhores, Gustavo Mioto, uma salva de Gustavo palmas. Gustavo Lima! Obrigado, meu irmão. Obrigado, Gustavo. Satisfação, Goiás. Cara. Toda minha, viu, gato? 89 FM! 89! Você já foi de acer nos meus contatos, já virou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou, seu. Ela cismou com um contato diferente de... Fala com ela agora na minha frente, manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver, porque ela vai responder. Você tá que você vale ou de me perder. Aí não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar. Mais um detalhe não escapou do seu olho. Ele cismou com um contato diferente disso. Prova que você vale eu de me perder. Você tá uma mensagem de provar que você vale eu de me perder. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê se vou lhe perder? Me vendo. É sucesso, Brasil. Obrigada, meus amores. Obrigada, linda. 89 é sucesso! De cabelo preto, de chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher. Corre vaquejada, dança forró e toma pé. E maravilhosa, bonita e cheirosa. Ficar pra sempre. Com você é mó paz. Com você é mó paz. Bom que cê chegou. Hoje é diferente. Com você é mó paz. É tudo que me atrai. Tô fechada contigo. Tem muita fé pra isso. Teu abraço é abrigo. Me tira o juízo. Tudo que eu preciso. Tô fechada contigo. É pra isso. Eu abraço, eu abro, me tiro o juízo. Tudo que eu preciso. Vingo, pede um Uber, vem aqui me ver. A gente fala mal do que tem na TV. Prepara um pão de queijo, eu tô levando um beijo. E a gente vai treinar como faz um bebê. É quase meia-noite, pede pra ficar. Queria ir pra onde aqui é seu lugar. Gostou da minha cama, pode acostumar. Quando acorda. Bom que cê chegou. Pra ficar pra sempre. Com você é mó paz. Com você é mó paz. Bom que cê chegou. Hoje é diferente. Com você é mó paz. É tudo que me atrai. Tô fechada contigo. Tem muita fé pra isso. Abraça, abrigo, me tiro juízo. Tudo que eu preciso. Tô fechada contigo. Tem muita fé pra isso. Eu abraço, abrigo, me tiro juízo. Tudo que eu preciso. Moça, casa aquece quando tiras a minha roupa. Que intimidade tão maravilhosa. Depois ouvi todas as coisas que falaste. Essa conversa ficou muito mais gostosa. Meu pai. Domingo pego o Uber pra te ver. Sinto uma saudade de você. Só dormimos quando amanhecer. Mó paz, mó paz. Vou ficar pra sempre desta vez. Gosto de ti pelo que tu és.